O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação penal contra um ex-prefeito de Lagoa dos Patos e um advogado, e também uma ação civil pública por improbidade administrativa contra os dois e contra um escritório de advocacia contratado sem licitação. Foi apurado que o escritório foi contratado por honorários exorbitantes apenas para executar uma ação simples de ressarcimento ao município. O Ministério Público destaca que essa ação de ressarcimento poderia ser movida pelo próprio setor jurídico da Prefeitura ou mesmo pelo Ministério Público Federal, que já requereu o cumprimento da sentença e obteve decisão favorável a vários municípios, abrindo caminho para a execução individual da sentença coletiva. Entretanto, o contrato do município de Lagoa dos Patos estabelece honorários de 17% do total a ser restituído à prefeitura para o escritório de advocacia executar uma ação considerada bastante simples. Na ação penal, o Ministério Público denunciou o ex-prefeito e o advogado com base no Código Penal e na Lei de Licitações. Já na ação civil pública, o Ministério Público de Minas requer a condenação do ex-prefeito, do advogado e do escritório de advocacia com base na Lei de Improbidade Administrativa, buscando o ressarcimento integral do dano para o município e também a perda dos bens ou dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do ex-prefeito, do advogado e do escritório. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.